più sinto. Angoscia di perdere una vita intera. E posso liberarsi impossibile se incontro la pena di spazio. Impossibile, ha smesso a incontrarlo perché non sei nel culo del delirio da locura, equilibrato e si scuri as idea. Silencioso, espectador, atento de mundo que me angustia. Mundo ruidoso, que me entregue só o Deus que impõe a sua voz. Eu, silencioso, espectador, atento de mundo que me angustia. Mundo ruidoso, que me entregue só o Deus que impõe a sua maldita voz.